se alguém sumiu. Mas se some alguma nota e já viu. Movem mundos e fundos pra acharem o culpado. Na falta de um culpado, o inocente é castigado. Tanta energia gasta com coisas que não deveriam receber tanta atenção. Na vida que tu leva, quem de dia te dá oi, de noite te passa a perna e no chão te põe. Sem dor nem dó, na competição cerrada, furam teu pneu antes da largada. Filosofia vã, sem cooperação, onde só o que importa é se tornar o campeão. Quem olha ao redor, prefere ignorar o indigente que sorri sem ter onde morar. Pois felicidade incomoda muita gente, e a de pobre incomoda muito mais. É quente. Quem é tu? Quem sou eu? Não faz diferença não. Quem matou? Quem morreu? Não faz diferença não. Só faz diferença mesmo na vida de alguém ganhar na loteria ou perder tudo que tem. Quem é tu? Quem sou eu? Não faz diferença não. Quem matou? Quem morreu? Não faz diferença não. Só faz diferença mesmo na vida de alguém ganhar na loteria ou perder tudo que tem. Você vivo ou morto é um número a mais ou a menos. Depende da contagem que se faz. Se tu conta quem caiu ou quem tá de pé. Se tu conta os ladrão ou conta os gambé. Se tu conta a bala que alguém atirou e acertou, ou a bala perdida que te achou. Se tu conta quem ainda tá na correria, ou se já perdeu as contas de quem desistiu da vida. O fato é sempre um, mas a opinião depende do olhar da pombinha ou do falcão, que tá escondidinha debaixo da cama, ou de ferro na mão, lado a lado com o Osama. Depende se tu tá num carro com ar-condicionado, ou tá vendendo bala debaixo do sol suado. Depende do lugar, na cadeia alimentar, se sentir ameaçado ou no direito de matar. Quem é tu? Quem sou eu? Não faz diferença não. Quem matou? Quem morreu? Não faz diferença não. Só faz diferença mesmo na vida de alguém ganhar na loteria ou perder tudo que tem. Quem é tu? Quem sou eu? Não faz diferença não. Quem matou? Quem morreu? Não faz diferença não. Só faz diferença mesmo na vida de alguém ganhar na loteria ou perder tudo que tem. O que os outros fazem quase nunca te atinge, a não ser quando reduz suas esfinges. Se deixar barato, como tu vai se virar? Pra dentro do teu bolso a onça não vai pular. Pra quem quer mudança, precisa se mexer. Na tua porta fama ou grana nunca vão bater. O mundão tá frio, querem se adiantar, e pra isso ninguém hesita em te derrubar. O troféu de tolo é ouro que se brilha ofusca. O que teve de melhor durante sua busca? Ser vitorioso no fundo não muda nada, a não ser a forma de como o mundo te trata. Se tu sente falta do teu tempo de infância, vai ver que o que eu falo não é ignorância. Vai ver que tu queria muito mais do que chegar, ou seja, queria ter alguém com quem brindar. Quem é tu? Quem sou eu? Não faz diferença não. Quem matou? Quem morreu? Não faz diferença não. Só faz diferença mesmo na vida de alguém ganhar na loteria ou perder tudo que tem. Quem é tu? Quem sou eu? Não faz diferença não. Quem matou? Quem morreu? Não faz diferença não. Só faz diferença mesmo na vida de alguém ganhar na loteria ou perder tudo que tem. Horácio, grande pensador, filósofo da Roma clássica, que disse o seguinte: misture a sabedoria um pouco de loucura. É doce enlouquecer no momento certo. Enlouqueça.